Minuto Desenvolver. Você sabia que as reuniões dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas são abertas e que todo cidadão pode participar? O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é responsável por definir as prioridades das ações para o desenvolvimento da agricultura familiar no município. O Conselho também acompanha a elaboração e aprova o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, além de avaliar a execução das ações para o desenvolvimento do meio rural, como o PRONAF e o Crédito Fundiário. É no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável que são discutidas e deliberadas soluções para os problemas das comunidades rurais. Informe-se na Prefeitura sobre o calendário de reuniões do Conselho e acompanhe o que está sendo feito na sua cidade. Exerça o seu direito. Participe! Uma campanha do Ministério Público de Minas Gerais.